basta ter uma meta, um motivo pra que te levantar e mostrar porque tá vivo. Antes de dormir, pode sua tática. Amanhã é outro dia, hora de pôr em prática. O sol tá sempre presente todo dia, ilumina teu caminho e Deus te guia. Todo dia é a mesma corrida, tem que se levantar e dar o seu melhor pra vida. Muitas coisas acontecem, muitas te sacodem, acabam com teu dia, mas bota uma ordem, porque tua vida só tu pode comandar. Não deixa esse veneno vir te incomodar, veneno que quer se apossar da tua mente, que quer que tu olhe pra tua vida e lamente. Não se rende, pois tu tem que resistir. Olha aí, essa força tá dentro de ti, ó. A vida tá corrida pra dedéu, o caminho longo é aquele que leva pro céu. A correria não pode parar, então não desiste antes de tentar. Vigia na tua cabeça os pensamentos, pois certas correntes são verdade e tempo. Um dia eu acordei de cabeça baixa, isso te destrói, tua mente não relaxa. Mente vazia, alienada, envenenada de ideias que não vão gerar nada de bom. Só uma derrota antecipada e o cansaço bem antes da linha de chegada. Se a vida tá difícil, levanta a cabeça. A vida é desafio, tu é imbatível, não esqueça. E basta ter uma meta, um motivo pra que te levantar e mostrar porque tá vivo. Antes de dormir, bole sua tática. Amanhã é outro dia, hora de pôr em prática. O sol tá sempre presente todo dia, ilumina teu caminho e Deus te guia. Se você quiser alguém e quer confiar, confia em si mesmo que tu pode superar. Superar os obstáculos, pode acreditar. Concentra aí as forças pra tentar levantar. De noite no escuro não dá pra enxergar. Amanhã é outro dia com o sol pra iluminar. O caminho por onde a gente tem que andar. Altos e baixos, é bom a gente se acostumar. Ter fé nos momentos de dificuldade. Na hora da bonança ter humildade. Cada dia é uma prova que tu tem que prestar. Cada nota 10 serve pra fortificar. A crença diz que o primeiro passo é acreditar. Focar numa meta e passar a lutar. A derrota é um alerta que algo tem que mudar. Uma postura, uma forma de enxergar ou de enfrentar. Muitas barreiras no caminho são só pra te testar. Desistir não dá, o sol ainda vai brilhar. Escuridão, perda da visão, calma lá. Mantenha o equilíbrio, tenta estabilizar a mente. Deixa o pulmão respirar, recobra a consciência pra poder recomeçar. O dia de amanhã tem sempre outra oferta. Mantenha sua mente sempre alerta. Acorda, ninguém é coitado. Veja sua vida agora, compare com o passado. Se tu só vê sofrimento e cicatriz, é bom tu repensar no que tu faz pra ser feliz. Levanta, amanhã é outro dia. Se torturar é uma grande covardia. Não deixa que lhe digam que sonhar não vale a pena. Luta!